tocam agora as melhores músicas em inglês. Ein bisschen Geist, ein bisschen Mut, an meiner grünen Seite, ja. I will bring you flowers in the morning, wild roses as the sun begins to shine, sweet perfume in tiny jeweled caskets. If I thought you'd ever change your mind, I would take you where the music's sweetest, feed you winter fruits and summer wines, show you things you've only read in storybooks. If I thought you'd ever change your mind, I would bring you happiness, wrapped up in a box and tied in a yellow bow. I will bring you summer rain and rainbow skies to make your garden grow. And in the winter snow, my songs will keep you from the cold. But what use are flowers in the morning, when the garden they should grow in is not mine? And what use is sunshine if I'm crying, and my falling tears are mingled with the wine? I will bring you happiness, wrapped up in a box and tied to the yellow bow. I will bring you rainbow skies and summer rain to make your garden grow. And in the winter snow, my songs will keep you from the cold. I will bring you flowers in the morning, wild roses when the sun begins to shine, winter fruits and summer wine, sweet perfume and color wine. If I thought you'd ever change your mind, if I thought you'd ever change your mind. Voltei às fontainhas pelo São João, comi umas sardinhas, vi subir um balão, dancei com a minha gente, já compramos em casa, todo mundo contente, e eu estava em casa. De repente num grupo que se aproximou, vinha a Maria Rita com o rapaz, e as raparigas que sabiam do romance, ao ver nos dar as mãos ficaram espantadas a cantar. Maria Rita, ter amigos é fortuna, abri todas uma a uma, as portas ao sol da vida. Maria Rita, ter amigos é fortuna, ter amigos é fortuna, ter amigos é fortuna. Daqui por muitos anos, não sei quantos vou viver, quero que os meus amigos se recordem de mim, porque só sendo amigo se poderá entender os erros uns dos outros, perdoar e ajudar. E para subir na vida há que dar-se amor, e a todos sem reservas dar a mão. A minha fortuna está em ter muitos amigos, e é para eles que eu canto esta canção. ser amigos é Está sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Зачем ты все время говоришь одно и то же? Покажи, покажи, покажи, покажи, покажи, покажи мне любовь. Покажи, покажи, покажи, покажи. Почему, почему я с тобой? Покажи, покажи, покажи, покажи, покажи, покажи мне любовь. Покажи, покажи, покажи, покажи. Почему? Die Nacht ist schön, Moonlight,

Now this is Genoa. Para ver que não me farto da rivalidade antiga, convidei este lagarto para cantar esta cantiga. Eu aceitei o convite com muita satisfação. Já andava com apetite de chatear um lampião. Tu estás há muitos anos em jejum. Aposto que não ganhas outra vez. Tu uma vez levaste, quantos foi? 7-1. E tu já enfardaste 6 a 3. O teu clube só me enjoa, faz-me até gregoriar. Tu sempre mas é a loja da segunda circular, faz chavar. Sim. Espreita-me este lindo golo pelo buraco da agulha. Olha-me este lindo frango, se quiseres a gente embrulha. Ai. Tu estás há muitos anos em jejum. Aposto que não ganhas outra vez. Tu uma vez levaste, quantos foi? 7-1. E tu já enfardaste 6-3, basta-me esquecer. Olha a conversa. Eu na classificação quero que o meu clube suba. Quero a águia de penada. E o leão sem sua chuva. Nós somos os maiores do estádio com afinco. Vocês é só futebol de salão. E o vosso 11 é futebol de 5. É você, é. Tu estás há muitos anos em jejum. Aposto que não ganhas outra vez. Tu uma vez levaste, quantos foi? 7-1. E tu já enfardaste 6-3. Então? E até 1. Então para o 7. Ai, a minha vida, o teu gosto é de te ver perder, gosto é de reinar contigo. Já não sei o que é viver sem o meu querido inimigo. Venho lá um abraço, pronto. Recebi. Tu estás há muitos anos em jejum. Aposto que não ganhas outra vez. Tu uma vez levaste, quantos foi? 7-1. E tu já enfardaste 6-3. Tu estás há muitos anos em jejum. Aposto que não ganhas. Uma vez levaste, quantos foi? 7-1, e tu já enfardaste? 6-3. Parabéns. Tu estás há muitos anos em jejum. Aposto que não ganhas outra vez. Tu uma vez levaste, quantos foi? 7-1. E tu já enfardaste, vai buscar, é 6-3. Tu. A far l'amore comincia tu. Se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto darglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, live, live, live. È un disastro, te lo bene vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, live, live, live. È un disastro. Antena Web, sintoniza-te. uma porta para o mundo através da música. Ich kenn ein Fleckchen Erde und das ist wunderschön. Dort gibt es wilde Pferde, Wälder und weite Seen. Dorthin will ich dich führen und du wirst mich verstehen. Wir kaufen uns ein Häuschen, ein Kassette in Kanada. Wir jagen dort nach Bären, denn es sind so viele da. Und du bist die Schönste dort im schönen Kanada. Drum komm, mein Liebling, sag nicht nein, komm mit nach Kanada. Am Morgen, wenn die Sonne lacht, dann sehen wir aufs Feld. Um uns im Berge weit und sehen, wie herrlich ist die Welt. Ich singe dir ein Liedchen, ein wunderschönes Liedchen. Do, re, mi, fa, so, la, si, do, re, mi, fa, si, do. Wir kaufen uns ein Häuschen, ein Kassette in Kanada. Wir jagen dort nach Bären, denn es sind so viele da. Und unseren Freunden sagen wir, leb wohl, leb, leb, hurra. Besucht uns mal im Haus in Kanada. Besucht uns mal im Haus in Kanada. Wir kaufen uns ein Häuschen, ein Kassett in Kanada. Wir jagen dort nach Bären, denn es sind so viele da. Und du bist die Schönste dort im schönen Kanada. Drum komm, mein Liebling, sag nicht nein, komm mit nach Kanada. Am Morgen, wenn die Sonne lacht, dann ziehen wir aufs Feld. Um uns in Bergen weit und sehen, wie herrlich ist die Welt. Ich singe dir ein Liedchen, ein wunderschönes Liedchen. Do, re, mi, fa, so, la, si, do, re, mi, fa, si, do. Wir kaufen uns ein Häuschen, ein Kassette in Kanada. Wir jagen dort nach Bären, denn es sind so viele da. Und unseren Freunden sagen wir, leb wohl, leb, leb, hurra. Besucht uns mal im Haus in Kanada. Besucht uns mal im Haus in Kanada. Ein Lokal, das Café Oriental. Jeder Scheich war schon einmal im Café Oriental. Dies Lokal ist ein Magnet, dort gibt's Frauen ohne Zahl. Und wer sowas sucht, der geht ins Café Oriental. Besonders schön im Café Oriental. Sie sah aus wie die Lorraine im Café Oriental. Herrlich war ihr Dekolleté. Sie war schlank und so schmal und so dünn wie der Kaffee im Café Oriental. Auf sie zu im Café Oriental, bat sie um ein Rendezvous im Café Oriental. Kaum war ich in ihrer Nähe, flog ich raus aus dem Saal, denn ihr Mann war der Portier vom Café Oriental. Ich so gerne bin im Café Oriental, geh ich immer wieder hin ins Café Oriental. Aber lacht mich einer an, frag ich erst sie einmal, Fräulein, haben Sie einen Mann im Café Oriental? Und jetzt das große Muckermaker-Ballett. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, als ich schon schlief, Telefon aus Paris. Meine beste Freundin rief, komm zu mir, du bist süß. Ja, ich komm, sprach ich zu ihr, und ich bring dieses Mal dir ein kleines Souvenir vom Café. O site da sua melhor sintonia, www.radioantenaweb.info. Just Antena Web. Sintonízate. Sete graus, santo Deus, que calor. E não há quem pare, nem à sombra nem ao sol, sem saber de nada. Sai todos os dias, cantando pelas ruas, suas velhas melodias, mesmo estando velho. Segue cantando, e a mulher em casa, com outro véu enganando. Ai que calor, que calor, ai que calor, que calor. E a mulher em casa fazendo amor. Ai que calor, que calor. Ai que calor, que calor. E de tasca em tasca ele gasta tudo o que vai ganhando. Vai de bar em bar, sempre com agrado, ganhando a vida, o pobre coitado, sem saber de nada. Sai todos os dias, cantando pelas ruas, suas velhas melodias, mesmo estando velho, segue cantando, e a mulher em casa, com outro véu enganando. Ai que calor, que calor, ai que calor, que calor. Mulher em casa fazendo amor. Ai que calor, que calor. Ai que calor, que calor. E de tasca em tasca ele gasta tudo o que vai ganhando. Ai que calor, que calor. Ai que calor, que calor. E a mulher em casa fazendo amor. Ai que calor, que calor. Ai que calor, que calor. E de tasca em tasca ele gasta tudo o que vai ganhando. Der Computer, Nummer 3, sucht für mich den richtigen Boy. Und die Liebe ist garantiert für beide dabei. Der Computer. Schuhgröße 46, stopp! Der Computer Nummer 3 sucht für mich den richtigen Boy. Und die Liebe ist garantiert für beide dabei. Lange war ich einsam, heute bin ich verliebt. Und nur darum ist das so, weil er die Technik. Oh, my God.

tenha uma boa tarde com Antena Web. Schön war sie, die Prärie, alles war wunderbar. Da kann man, weiße Mann, wo sie bauen, Eisenbahn. Ja, ja, ja. Das fragte alte Häuptling Herrn Janet, Wild ist der Westen, schwer ist der Welt. Das fragte alte Häuptling Herrn Janet, Wild ist der Westen, schwer ist der Welt. There's a gate and a house und der Great Kriegsparaus. Seine Frau nimmt den Keck, Kriegsbeil und lass sie weg. Ja, ja, ja. Das fragt der alte Häuptling der Indianer, Wild ist der Westen, schwer ist der Beruf. Das fragt der alte Häuptling der Indianer, Wild ist der Westen, schwer ist der Beruf. Häuptling schrie, ziemlich schlau, fuhr fast aus, rote Haut. Seine Frau nahm sich Pfeil, stach ihn ins Hinterteil. Das fragt der alte Häuptling der Indianer, Wild ist der Westen, schwer ist der Beruf. Das fragt der alte Häuptling der Indianer, Wild ist der Westen, schwer ist der Beruf. Eisenbahn spuckte Dampf, Häuptling kam, wollte Kampf. Weißer Mann sprach, geh her, du bist gleich Kondukteur. Ja.